se resistir. Por favor, deixa de me ver. Angola que está a mandar, que está a mandar, é Portugal que está a mandar.